sua dor. Acorde, romântico. Desculpa não ser do seu jeito, não ter seguido o roteiro perfeito, mas cada passo meu foi tentando te fazer feliz. Eu sei você queria mais calma, mas eu vivi em guerra com a alma. E o que pra você foi erro, pra mim foi cicatriz. Nem tudo que dói é pra sempre, mas tem dor que não se vê. E mesmo te amando de verdade, eu não sabia o que fazer. Desculpa se eu não fui o ideal, senti bem menos do que o normal. Mas cada um sabe onde está a sua dor, eu só tentava lidar com a minha, amor. Desculpa se eu não fui o que sonhou, se o meu silêncio te machucou. Mas juro, tentei ser melhor a cada dia, mesmo em pedaços te dava alegria. Às vezes quem ama também falha, e o coração se perde na batalha. Mas nunca foi falta de sentimento, só falta de entendimento. Não quero te culpar, nem me justificar, só queria que pudesse escutar que o amor que eu senti foi real, mesmo sendo fora do normal. Desculpa se eu não fui o ideal, senti bem menos do que o normal. Mas cada um sabe onde está a sua dor, e eu só tentava lidar com a minha, amor. Desculpa se eu não fui o que sonhou, se o meu silêncio te machucou. Mas juro, tentei ser melhor a cada dia, mesmo em pedaços te dava alegria. Desculpa se eu não fui o ideal, senti bem menos do que o normal. Mas cada um sabe onde está a sua dor, e eu só tentava lidar com a minha, amor.